Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoilers, esse segundo programa que vamos comentar sobre o tão esperado e agora bem comentado, o espetacular Homem-Aranha, que chega aos cinemas nesse dia 6 de julho, sexta-feira, hoje, se o Alexandre não atrasar, para lançar o programa. E para comentar comigo, tá, como eu já comentei aqui, o Alexandre Luiz. E aí pessoal, se você não gostava dos filmes do Aranha dirigidos pelo Sam Raimi, você merece o espetacular Homem-Aranha. E entenda isso como você quiser, né? É. E do outro lado, o Arne Bonano. Cara, então eu acho que eu odeio os filmes do Sam Raimi. Round 1. Pois é. Eu mereço com muita alegria espetacular Homem-Aranha. Eu também. Bom, vocês já viram que aqui o round vai ser bonito, né? Tem quem não gostou e, claro, como a maioria aqui, tem quem gostou, né? Primeiro, Alexandre, por que você não gostou de O Espetacular Homem-Aranha? Você quer que eu faça uma listinha? Falo... Ah, vai fazendo uma listinha, a gente vai debatendo aqui. Ah, eu vou falar uma coisa que eu falei no Twitter e acabou entrando no meu texto. E, aliás, eu vou até mudar a analogia, não vou fazer a mesma analogia, não. O Homem-Aranha do Sam Raimi, o primeiro e o segundo, porque o terceiro a gente, né, até comentou no outro podcast e realmente não vale muito a pena falar, mas o primeiro e o segundo é um bife suculento. O Espetacular Homem-Aranha é um bife de soja. Não, não concordo. É sim, cara. É sem graça. Ele tenta copiar tudo o que acontece no primeiro filme. Ainda copia de uma forma... Ah, eu vou mudar isso daqui pra não ficar clichê. E fica mais clichê ainda. Eu não acho. Sem graça, cara. Sem graça. Olha, sem graça. Eu acho que assim... É muito complicado algo que tá tão forte. Porque, querendo ou não, o Homem-Aranha, né? A história do Homem-Aranha todo mundo conhece. Então é uma história... E também foi contada recentemente no cinema, né? Tem 10 anos do primeiro filme. É muito complicado você tentar, como se diz, rebutar aquilo. Tentar continuar era complicado, porque depois do terceiro filme era muito difícil salvar aquilo ali. Mas também refazer é muito complicado. Uhum. E o que que acontece? Se você muda demais, o povo ia reclamar. Iam ficar chorando. Agora, se você muda de menos, aí tem muita gente que fala que o filme tá igual. Exato. Aí, vamos lá. Que é um exemplo que talvez eu pegue... Esse foi aonde que eu vi, foi aonde que talvez me deu mais a visão de que eles não estão tão errados em recontar toda a origem do Homem-Aranha. Você vê, se chegar no Twitter e escrever na barra de pesquisa Mary Jane loira, a quantidade de pessoas que não entenderam que não é a Mary Jane, é a Gwen Stacy que está sendo colocada no filme. Agora, imagina se você simplesmente falasse, não vou contar a origem, vamos começar direto. Qual seria o tamanho dessa confusão? A mesmo. Já que a Gwen Stacy aparece no terceiro filme, o terceiro filme é mais recente do que o primeiro. Se a pessoa não conhece a Gwen Stacy, é porque ela é tapada, não assistiu o terceiro filme, ou que simplesmente não tá ligado com o nome de personagem nenhum. O problema é que, infelizmente, o grande público, o público que a Sony tem interesse de atingir, quase todas as produtoras, é exatamente o grande público. Ela quer dinheiro, é o público que abastece a renda deles. Mas isso não justifica ter que refazer o filme inteiro, cara. Qualquer roteirista mediano, e eu tô falando isso por conta do Incrível Hulk, consegue rebutar uma franquia de forma competente sem precisar recontar a origem inteira, perder uma hora do filme fazendo, sabe, o que o primeiro filme já tinha feito de forma muito mais competente. Ok. Excellent. Até não. Eu entendo. Agora, a origem, toda a forma que o Hulk vira o Hulk, ela é tão importante pro Hulk quanto é pro Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha, porque tipo assim, o Hulk, pô, é um puta personagem legal, não, adoro. Mas você prefere ele geralmente quando ele é a criatura, geralmente. Sempre. Óbvio que tem os que preferem ele como o Bruce Banner, óbvio. O Homem-Aranha não. O Homem-Aranha eu prefiro ele como Peter Parker do que como o próprio Homem-Aranha. Então, pra mim é necessário, em tese, né? Apesar que eu sei a origem, não precisa de me contar de novo, eu sei disso. Mas ao eu ver a origem do personagem, é algo interessante. Tá, mas não precisa perder uma hora contando uma origem, sabe? Prometendo que vai entregar uma coisa e não entregando, porque o negócio dos pais do Peter foi pra disfarçar e enganar a trouxa. O negócio do Prometheus, né? Vamos dar uma deixa que pro próximo filme, quem sabe a gente não explora isso. Né? Não, e aí cria um filme incompleto, o filme cria uma expectativa pra uma coisa que você sabe que já começa errado, porque é uma babaquice sem tamanho, né? Não faz o menor sentido querer mostrar isso agora. Ah, cara. O lance do tio Ben, sabe? Não, eu acho que a morte do tio Ben nesse filme ficou, dentro do que eles estavam mostrando ali, ficou bem feito. Porque combinou. Não ficou, não. Ficou não, assim, ficou, não. Sabe, não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar também. É um dos motivos que eu falo que esse filme é um filme de soja. Porque preferiram tirar todo o impacto do Aranha usando os poderes dele pra ganhar dinheiro, pra fazer uso de um conceito imbecil de uma briga familiar, que é clichê, uma coisa que já foi usada exaustão, uma porrada de filme, e que não tem nada de novidade. Muito pelo contrário, pioraram a história. Mas, dando pro Homem-Aranha a motivação mais clichê ainda, que é vingança, que é coisa que o Homem-Aranha nunca quis. Deixa eu tentar pôr um ponto. Não, é que mais ou menos assim. Round 2. É uma analogia. Que assim, eu não quero comparar. Por favor, eu não quero comparar. É só uma pequena analogia. O que acontece? Vamos supor, o Batman, os filmes do Batman antigos, eles tinham uma proposta, correto? Uhum. Uma proposta mais quadrinesca. Enquanto os Batmans do Nolan tentam pautar-se em algo mais real. Uhum. O Homem-Aranha novo, eu vejo ele como tentando ser algo mais real à medida do possível, óbvio. Porque não tem como ser real alguém que é picado por uma aranha e fica radioativo. Então já começou errado por aí, né? Mas a tentativa é de trazer aquele menino, o Peter Parker, para um terreno mais real e que algumas pessoas consigam se identificar mais com ele. Tá, então peraí, vamos só analisar de uma outra forma. O que é mais realista? O cara ganhar superpoderes e tentar ganhar dinheiro com isso ou o cara ganhar superpoderes e ficar chorando pelos cantos? Ele tá chorando pelos cantos depois que o tio morre. Ah, cara. Alguém que tratava ele, que ele basicamente, momentos antes ele chamou de pai. E que antes de matarem o tio, ele diz que não, que você não é meu pai, né? Mas aí é no momento da briga. No momento da briga você fala besteira. Eu não sei, eu particularmente, quando eu tenho briga com algumas pessoas, às vezes eu falo bobagem. Ah, eu achei assim uma alteração babaca que era pra, se era pra resumir a coisa, então resume direito, entendeu? Acabou não resumindo nada. Porque até a parte antes da morte do tio Ben, o relacionamento dele com a família é bem aceitável. Eu tava começando a gostar do filme. Mas depois que o tio Ben morre, o filme vira uma bagunça. O filme não consegue estipular qual é o foco. Você no fim fica assim, tá, mas e aí? Qual é a história básica desse filme? Qual era o plano do vilão? Era essa baboseira mesmo? Não, o vilão é um problema sério, ele não tem motivo nenhum. O vilão realmente é o que eu falo, o vilão é o maior problema desse filme. Assim como era o maior problema do Sam Raimi, ele realmente é o que eu falo, tem semelhanças com o filme do Sam Raimi. Porque o vilão é um problema, ele é um vilão que... A parte em que você mais teme aquele vilão é exatamente quando ele não está como vilão, a pessoa, né, o alter ego, no caso do Dr. Connors e antes o Norman Osborn. Que você ficava muito mais preocupado com eles daquela forma do que, por exemplo, como o Lagarto ou como o Duende Verde. Uhum. Isso aí eu não discuto, realmente eu acho que é ridículo. Não, o vilão foi muito mal desenvolvido, a motivação dele. E aí você cria até aquele negócio, pra você ver como é que nesse ponto ele copiou mesmo. Ele também escuta vozes na cabeça dele, como o Norman Osborn. Nossa, a hora que eu vi aquela cena, eu quase levantei, cara. Eu falei, nessa hora eu falei, porra, cara, aí força a barra, entendeu? E outra coisa, de novo, mais um exemplo aí de que é um filme de soja. Ao invés de manter o impacto da famosa frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, faz o tio Ben falar a mesma coisa, sem impacto nenhum. Não, um textinho bobo, sem graça. Calma, aí eu penso diferente. Deixa eu tentar explicar. O que que acontece? Na hora que ele começou a falar de responsabilidade, que ele falou responsabilidade a primeira vez, eu pensei, grandes poderes trazem grandes... Ele já tinha falado a frase só de forma sem graça. Ele falava um negócio de responsabilidade. Cara, ele falou uma coisa, ele virou pro Peter e falou, o seu pai dizia que se você pode fazer uma coisa, você tem que fazer a coisa com responsabilidade. Okay. Ah, é. Beleza. Mas pra, é aí que pra falar isso, falasse de uma vez a frase, pô. Mas é, é o que eu tô falando. Aí, o que que acontece? Você, público, fica pensando. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ele não precisa de te falar que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Precisa, porque é parte fundamental do personagem. Calma! É parte fundamental. Você lê os primeiros quadrinhos do Homem-Aranha, o tio Ben falava essa frase, porque, na verdade, quem falava não era o tio Ben. Era o que que acontecia? Nas primeiras histórias do Homem-Aranha, tinha um narrador. E essa frase foi dita pelo narrador. É, então, agora você pode pensar que você é o narrador daquilo ali. Você vai falar o quê? Pode reclamar também. Ai, meu Deus. Tá bom. Não, eu só tô dando a minha opinião. Aliás, esse filme, o narrador desse filme é o jornalista, que no final tem que explicar tudo o que aconteceu depois. Nossa, cara, aquilo lá é a narração do Blade Runner. Ah, não, cara, a hora que começa aquela narraçãozinha do filme que é o jornalista explicando o que aconteceu e não sei o que, não. Cara, o espectador não é tão imbecil assim, todo mundo já sabe. Mas a desculpa aí do grandes poderes e grandes responsabilidades não cola, não, cara. Cara, não sei. Eu, como eu tava falando... Dentro do que estava apresentando ali, faz bem sentido essa frase dele. Faz bem sentido o jeito que ele morreu. É, faz bem sentido. Num filme sem graça, faz totalmente sentido. Num filme épico, como é o primeiro Homem-Aranha, não faria mesmo. Gente, mas aqui, eu não sei. Eu sempre adorei o Homem-Aranha. Muitas histórias do Homem-Aranha nunca foram... Ele nunca foi aquele herói grandioso, como muitos pintam. Ele não é um, por exemplo, que é mostrado com... O Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Capitão América. É aquele cara que é herói. Herói no sentido literal da palavra. Ele é um menino que acabou, por algum motivo, virando não, alguém com superpoderes. Não, mas nos quadrinhos ele é herói, sim, cara. Não, mas herói naquela veia, tipo, herói igual naquela Capitão veia América. De se sacrificar, sim. Ah, pô, eu tinha uma mas nos primeiros dele, quadrinhos não eram mesmo. Ah, cara. Não eram. Tanto que ele é considerado um amigão da vizinhança, cara. O cara, à medida que ele foi evoluindo pra ser quem ele é, quem é mostrado como Homem-Aranha hoje, com o passar do tempo. E isso eu vejo o filme fazendo muito bem. Por exemplo, o Peter Parker, pô, no filme ele é mostrado com aquele cara tímido. Depois que ele pega depois que ele é picado pela aranha e que ele absorve os poderes, vamos pôr assim, né, que ele tem os poderes, à medida que o filme vai passando, é que você vai vendo ele se soltando, ele ficando menos, vamos pôr assim, tímido e coisas do tipo. Essa evolução é uma coisa que eu não consigo ver no filme do Sam Raimi. A evolução do personagem eu não consigo ver. É, na verdade, nos quadrinhos ele mantém a timidez do Peter Parker pra não chamar atenção pra ele. Mas como esse Homem-Aranha não se importa com a identidade secreta, tanto faz, né? Isso aí também é um ponto que eu concordo. Esse negócio de toda publica hora... Publica logo no Facebook, eu sou aranha. É, tipo, ele cagou pra esse ponto, sabe? Tipo assim... Mas eu penso que, assim, pô, num futuro isso pode dar muita merda nos futuros filmes pra ele. Espero que dê. É, se ele continuar com essa... Com esse negócio de toda hora mostra toda hora cara. Que tirar a cara. É, não, Homem-Aranha, cara, mostra a tua cara, quero ver quem é, porque só isso explica, mas... Não, eu vou tirar umas fotos do vilão aqui e usar uma câmera que tá com o meu nome escrito nossa, na... cara, essa dizer. Aí, olha, eu vou falar. Eu gosto do filme, mas tem umas que forçam a barra, velho. Eu falei, porra, velho, que ingenuidade, né? Pois é, esse negócio das fotos dele é totalmente sem sentido, né? Por que ele vai tirar foto ali, sendo que ele não tá precisando de dinheiro? Porque ele não tem nenhuma ambição. É porque o roteiro é falho. E o roteiro, provavelmente... O roteiro, edição e direção são falhos. Provavelmente no roteiro, ele levava as fotos pro Clarim Diário. Né? Mas aí alguém decidiu cortar essa parte do filme. Aliás, várias partes do filme foram cortadas pelo que a gente viu nos trailers. O tirar o Clarim Diário, eu ainda falo. Pra mim ainda é muito porque a figura do JJ ficou muito forte, cara. Você consegue ver... qualquer personagem do filme sendo feito por outra pessoa. Mas você não consegue ver o JJ sendo feito por outro ator. Eu não consigo ver. Pois é, e também ele não precisava aí, de dinheiro, cara. Pelo motivo de terem tirado ele, é que aí eles mudaram o personagem, eles colocaram num outro personagem situações típicas do JJ e que o Alexandre reclama. É, porque virou clichê, né? Ah, vamos mudar o personagem aqui que é o pai da Gwen Stacy, porque senão vai ficar uma coisa muito Comissário Gordon e Batman. Ah, vamos mudar pra quê? Ah, vamos mudar pra uma alternativa clichê, Romeu e Julieta, do pai não gostar do Peter. É, eu não falo nem pelo clichê. É uma situação clichê? É uma situação clichê. Mas aí eu vou tentar pôr um outro ponto. Haja visto que o sargento, não. Capitão. É, capitão. Pô, não rebaixo, cara. É, não, foi mal, velho, foi mal. O Capitão Stacy, nos quadrinhos, ele é alguém aposentado, que, como se diz, com a idade vem a sabedoria, e ele apoiava um Homem-Aranha. Quando ele é mais novo, e que ele é um policial nativa, ele tem mesmo que ter essa desconfiança. Porque ele não sabe as motivações daquela pessoa. É, mas ele já nem desconfia, ele julga de uma vez, né? Mas e no, nos quadrinhos também, a Gwen não apoia o Aranha, né? Não, tá, mas aí, calma. E que, aliás, isso é uma coisa que estraga a personagem, que uma das melhores características da Gwen é porque ela se apaixona pelo Peter, independente de ele ser o Homem-Aranha ou não, né? Mas essa aí também se apaixonou por ele, pelo Peter. É, mas o beijo só rola depois que ele revela pra ela, já que ele não consegue segurar a língua. Ela na teia, filho. Ali não tinha salvação, mas ela já tinha, já estava apaixonada por ele. Mas aí eu falo, a questão do capitão é porque, querendo ou não, julgamento sem pré-julgamento acontece. É. Isso é clichê, mas acontece. Isso é verdade, se você... E principalmente ele, que no caso é o capitão da polícia de Nova York. É bem isso, é aquela ele questão. Ele vê um cara mascarado, em tese, fazendo o serviço deles, mas desmantelando uma operação que ele disse que tem anos que ele tá trabalhando. Você não vai ficar puto também, não, se desmantelarem um trabalho seu, não? E vai achar que o cara é um tremendo de um filho da puta? Chega o cara do nada, faz o teu trabalho melhor que você e estraga o que você tava fazendo. Faz o trabalho melhor que você e ainda, tipo assim, fudeu o trabalho dele. Então, porque... mas isso daí é por conta da trama que coloca o Homem-Aranha em busca de vingança pelo assassino do tio, coisa que nos quadrinhos não acontece. Mas ele não sai batendo em criminosos por conta de vingança. Ok, eu também acho que são... Se eles tivessem se mantido fiéis à origem do Aranha, o Stacy não seria o inimigo dele no começo. Sim, não, beleza. Eu entendo. Eu também, cara, geralmente eu sou contra mudar motivações de personagens. Mas haja visto que estamos, quer dizer, que parece, né? Pelo menos eu acredito que a intenção era trazer ele pra algo mais real. Se matasse um parente meu, eu ia querer matar a pessoa que matou ela. Mas ele, nos quadrinhos ele até quer, tanto que quando matam o tio dele, ele vai atrás do cara. Ele vai atrás do cara e tem aquela cena de perseguição até as docas, né? E quando o cara vai cair, ele salva o cara, porque ele percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e era a responsabilidade dele não deixar o cara morrer, pra não se tornar o criminoso como o cara que matou o tio. Sim. Entendeu? Ele não precisou salvar uma criancinha pra perceber isso nos quadrinhos. Ah, mas ali, o da criancinha, ele foi colocado exatamente pra ele entender melhor por causa do relacionamento dele com o tio. É porque eles poderiam fazer, de novo, uma cena igual essa, ou parecida com essa, dele encontrando o cara que fez isso, daí vendo que a vingança não compensava, blá, blá, blá, blá, blá. Mas ia ficar muito parecido com o que ele fez, ou muito igual, e daí vem aquelas comparações, não tiveram competência de fazer algo diferente, fizeram algo igual. Ia ficar muito parecido também? Não, mas... Ia ficar muito parecido com os quadrinhos, que é de onde vem a história. Ah, para, cara, você tá parecendo aqueles fãs de Game of Thrones que tudo que muda na série fica reclamando. Mas tudo que muda na série pra ajudar, eu não reclamo agora. Tudo que muda pra atrapalhar e deixar o negócio sem graça, eu tenho que reclamar. Mas não atrapalhou, mesmo. Cara. Ele continuou com as motivações dele. Tanto é que ele não encontra o criminoso. E depois de um tempo, isso pra ele não ter encontrado o criminoso é ele ter superado a morte do tio dele, mostrando que ele procurar vingança não seria o certo. É, e por isso que ele mantém o retrato falado do criminoso no quadro dele, no quarto. Não, ele mantém, mas isso aí... Cara, ele não é um cara de 40 anos com uma responsabilidade na cabeça feita. Ele é um adolescente que tá no colégio, que não pensa direito nas coisas ainda. Ele tá desenvolvendo ao longo daquilo. Ele tá passando por um processo de descobrimento. Pô, pensa na mudança que teve a vida dele, cara, de uma hora pra outra. Ele ganha poder num dia, no outro dia ele perde o tio. Eu acho que, assim, é o que eu falo. É muita questão dele estarem mostrando mesmo como pode ser a mente de um adolescente que passou por essa transformação tão grande. Às vezes, muito inocente, até mais do que um adolescente seria. Mas, em determinados pontos, é parecido. Claro que é. É complicado pra eles. Eles tinham que trabalhar com isso sem ficar copiando tudo que tava no filme. Tinham ali atrás. Tinham que trabalhar com isso. Trabalharam com isso porque quiseram. Porque, como eu disse, qualquer roteirista mediano conseguiria rebutar a franquia sem precisar recontar toda a história. Tá, sim. E cinco minutos de uma abertura mostrando momentos chaves da criação do Aranha, você já resolvia esse problema. Era óbvio. óbvio, sim, isso era óbvio, mas eles querem mostrar exatamente essa evolução que ele vai passando. É, mas já que eles se propõem... De como ele era antes dele virar o Homem-Aranha, quando ele vira o Homem-Aranha, como é, são as fases de transformação dele. É claro, tem gente que fala, porra, mas esse cara tá sem graça. Você não prestou atenção de como ele era no início e como ele ficou no final. Não, quanto a evolução que ele passa é muito grande. O a interpretação do Andrew Garfield. É, o nome do cara é trava-língua. A interpretação do Andrew Garfield. Eu gostei, ele é um ator bem natural, assim, o cara interpretou bem, mas o personagem em si não é tão interessante ainda quanto poderia ser. Ah, não, sem dúvida, poderia ser melhor, mas eu acho que, é o que eu falo, pra mim é um bom início pra futuros filmes, pra que eles, num segundo filme, consigam consertar os erros, assim como aconteceu no do Sam Raimi. Exato. Espero que isso aconteça, consertem os erros, porque eu não vou ser hipócrita, o filme tem vários, vários e vários erros. Com certeza. Eu sei reconhecer os erros dele. Round 3. Mas eu consegui me identificar tanto e ver tanto Aranha ali, diferente do Sam Raimi. Olha, eu gosto dos filmes do Sam Raimi. Até tenho eles aqui, eu gosto mesmo. Mas eu consegui ver muito mais o Aranha do que em outros filmes. Mesmo com essas mudanças. Eu concordo, eu entendeu? Consigo me identificar mais com ele desse jeito. Novo. Sei que tem bastante erros, que nem o Ari falou, pra caramba. Mas são erros que é justificável. Até certo ponto, por causa... Até mesmo eles têm um material antigo que eles não podiam ficar repetindo, porque todo mundo... Mas repetiram pra caramba. Não, mas repetiram. Mas é o que eu falei, é difícil não repetir um filme que tá tão recente e um filme que, assim, é um super-herói que basicamente não teve sua origem, sofreu grandes mudanças igual vários super-heróis aí que sofreram, assim, a cada 6 meses quase sofrem uma mudança na origem, né? A origem básica dele é uma. O máximo que tiveram foram pequenas adaptações daquilo. É, pequenas adaptações porque o filme quer se passar bem hoje mesmo, no que hoje a gente tá vivendo. São situações que hoje em dia são bem mais plausíveis de acontecer do que aquele filme do Sam Raimi de 10 anos atrás. É pouco tempo, é, mas muita coisa que acontece lá, hoje em dia já não aconteceria mais. Até a própria situação do tio Ben morrendo. O tio Ben hoje não morreria daquele jeito, primeiro porque ele não iria levar o Peter à biblioteca. Porque hoje ninguém mais vai à biblioteca. É, não é que ninguém vá, mas realmente... É, na verdade o Tio Ben... Minimiza-se isso bastante, né? O Tio Ben nos quadrinhos morre em casa, né? Também. É, mas... Ah, cara, é muito complicado, sabe? Eu acho que, assim, na medida do possível, eles tentaram inovar, mas também, assim, é aquele negócio, eles não decidiram, nós vamos agradar o publicão em geral, nós vamos agradar o fã dos filmes do Aranha, ou a gente vai agradar os fãs do quadrinho. Eles tentaram agradar a todos, e aí acaba acontecendo vários dos erros que a gente vê no filme. Exato. É, porque aí, por exemplo, você vê referências aos quadrinhos, pô, nas fotos lá, pô, o Peter de coletinho, cara. Pô, nos quadrinhos você via isso. Igual, por exemplo, o Flash depois usando a camisa do Aranha. Uhum, o Flash depois vira fã do Aranha. Que eu falei, carai, velho, isso aí ficou legal. O Aranha, realmente, quando ele tá com uma aranha, você vê que ele é mais piadista. Ele tá curtindo, é uma, né? Coisa que muito... É. Eu gostei dele tirando o sarro do lagarto também. Isso, então assim... Não me obriga a te machucar. A luta na escola é legal porque remete mesmo. Ele é um aluno, ele é um menino de escola. É. Ah, isso daí o filme acertou, ter mantido ele na escola, que foi o que a gente tinha comentado no podcast sobre o Remy, né, de ter tirado o Peter da escola tão cedo. Isso daí é realmente acertado e também rendeu uma das melhores participações do Stan Lee em todos os tempos. Sensacional, cara. O Stan Lee, o vovô é foda, cara. Eu amo ele. Mas... assim, é o que eu falo, tem acertos naquilo ali, né? É, por exemplo, ele tá ligado, muito mais ligado a eletrônico, também faz sentido no mundo de hoje. Uhum. Pô, um menino inteligente que não mexe com eletrônico, mas que porra é essa? Não, é. Sim, sim. Construção... Mostrar ele como meio que inventor, né? É, a construção do uniforme dele é muito mais crível. Porra, como que o Peter Parker do Sam Raimi fez aquele uniforme, né? Enquanto esse nosso, pô, vai lá, pesquisa Colan, escuta os nerds falando, porra, mas como que esse filho da puta voa? Falando os negócios, tipo, Então, mas peraí. Parou. É, fica estabelecido desde o começo que o Peter é um cara bem inteligente, né? Isso nos filmes do Raimi, assim. E esse tipo de conclusão, a gente meio que chega sozinho, não precisa mostrar. É lógico que ele foi pesquisar para saber por que, que um Colan é melhor. Não, óbvio, mas é legal. Entendeu? Pra mostrar a partir do momento que você tá mostrando isso, tá daquele uniforme. Porque o uniforme dele, em tese, é um Colan. A única coisa que ele fez foi colocar o símbolo ali. É, enquanto, por exemplo, você vai ver o do Raimi, cara, porra, todo bordadinho, todo, sabe, a teinha em alto relevo. É um negócio mais profissional. Sabe? Beleza, mas o menino também, é inteligente, né, mas puta que pariu, ele é costureira. mas esse daí também, né? Não, ele pegou um colan, velho. Ele pegou um colan, meteu um negócio do aranha e acabou, ué. E fez a Não é bem assim, não, né, cara? O uniforme dele é tão mais. Tem tanta textura quanto o do Raimi. Ah, não achei, não. É um colan. Um colan daqueles de esportista tem meio que parece que tem camada, mas tá. Mas eu achei um ponto. Eu também achei um ponto. Ah, esse negócio do uniforme, cara, eu nem entro em discussão, porque afinal de contas, na Marvel você tem o Demolidor, que é um cara cego. Então, tudo bem que no começo dos quadrinhos o uniforme do Demolidor era amarelo e marrom, né? Já mostrando bem que o cara realmente não enxergava o que tava fazendo. Mas explica muito bem também como é que ele conseguiu chegar naquele uniforme vermelho lá, que convenhamos. Então, assim, coisa de uniforme de quadrinhos... Isso é tudo uma coisa meio chata. Mas é o que eu falo, cara. Em tudo ali, é realmente pra mim... É que eu me importo muito com o Peter Parker, sabe? O Aranha é um elemento, dá um tchan nele. Mas pra mim é o Peter Parker, e o Peter Parker pra mim tava muito bom, entendeu? Eu gostei muito. Eu gostei dessa coisa mais sombria. Você gostou da interpretação do ator, não significa que o Peter Parker tenha sido um personagem bem escrito. Pode ser, mas eu falo assim, das reações... O cara é carismático, o Andrew Garfield é carismático pra caramba. Mas eu falo assim, ele conseguir mostrar que, tipo assim... Sem fazer muita alarde que ele tá puto ou que não sei o quê. Ou, por exemplo, aquela cena em que ele acabou de se transformar, cara. Parecia que ele tava zoado de droga, cara. Não, sério. Eu falei, puta, ele tá zoado de droga, fi. Tá nesse naipe, porque ele tava fora de si. Ah, então, falando nisso, a tia May sabe que ele é o Homem-Aranha também, né? Deduzo eu que sabe, porque, puta, ele anda apanhando pra cacete. Pra não, é. É isso, é outro ponto legal. Tia May... Tá mudando de novo o personagem. A tia May odeia o Homem-Aranha, cara. Mas a gente... Mas é o que eu tô falando. Cara, mas se você... Ó, pense, você... A gente tá tentando trazer pra algo mais real. Mais incrível. Né? Cara, se você chega... Cara, que adolescente, por exemplo, se você fosse um adolescente, se você fosse um Homem-Aranha, você ia conseguir esconder que você é um Homem-Aranha? Me responde. Eu ia ter uma dificuldade do caralho, velho. Eu não conseguiria esconder isso. Mas se eu morasse com uma tia velhinha, ela provavelmente viraria pra mim: seu maluco, não foi isso que a gente ensinou, seu doido varrido do caramba. Mas é aquele negócio, né, cara? Eles estão até tentando mudar mesmo. A Sally Field tentou dar uma abordagem um pouco diferente pra tia May. Nas poucas falas que ela de tem. Não tão aquela velhinha, sabe? E a tia May, ela se liga que ele é o Homem-Aranha muito mais por causa da relação dos pais lá do Peter Parker. Ela sabe que os pais dele eram metidos com outras coisas, uns projetos meio estranhos. E ela sabe qual que é os projetos. Pelo menos no filme deixa entender que ela e o tio sabem. Então negócio, por isso, né? Que a hora que ele começa a chegar... A hora que ele começa a chegar tudo machucado em casa, tudo, eles não ficam tão preocupados assim. Tipo, meu Deus, você tá mexido com droga, coisa assim. Porque filho começa a chegar machucado num dia, no outro dia tá na TV que apareceu um herói pela cidade com poderes de aranha. E ela sabe que o filho dela, não sei se é filho dela ou filho... É filho dela. Não, tio. Sobrinho dela. Sobrinho dela era metido com essas coisas. Porque quando ele vai levar o Peter lá, ele explica o que tá acontecendo pra ela e pro tio Ben. Eu acho que assim, também vamos pôr assim, né? Mudaram o local onde ele vira o aranha, né? Uhum. E não numa exposição. Justamente nesse negócio do pai dele, né? Eu acho interessante, mas ao mesmo tempo é aquele negócio. O roteirista quer deixar tudo muito bem amarradinho ali, né? Então, tudo ele muito, quer juntar... O Connor e o pai trabalhavam com aranha, aí ele entra, e aí ele vira o aranha, e o Connor é o vilão. Os dois trabalhavam com o Norman. Deixar tudo muito juntinho. Mas isso também era uma falha dos filmes do Sam Raimi. Erro lá do filme do Batman, de transformar o Coringa no assassino do Batman, dos pais do Batman, aquela velha historinha. Eu acho que essa mania tinha que parar um bocado, porque isso se incomoda. de tentar deixar tudo muito assim, sabe? Muito ligadinho e tananã. Pois é. É, tem isso. Que entregar tudo mastigadinho pro público. Mas é porque eu acho que é exatamente... Eles sabem que é filme de público grande. E olha, me desculpa, perdão. Público grande geralmente é burro, é imbecil. É, na verdade, isso daí é o pensamento, é o pensamento das grandes empresas. Não sei. Como a Sony, como a Warner, que julga o grande público como imbecil. O grande público, quando gosta desse tipo de coisa, só tá confirmando que é. É, mas... porque aqui, você quer um exemplo? Transformers tá aí. É, então, vai entendeu? É aí que eu falo. Pra gente, que é um público, assim, que, querendo ou não, não é gabando, mas, pô, é óbvio. Geralmente, o público que escuta a gente e tudo, é o público que tem uma visão além. Tem um mínimo de senso crítico. É, exatamente. Então, a gente consegue ver esses erros. Agora, um público comum que, vou pegar um balde de pipoca, um refrigerante e vou lá ver um filme. Chega no cinema, vou ver um filme, vamos ver o Homem-Aranha. Ou, vou ver o Transformers. Óbvio que ele não tá preocupado com isso. Aí é aquele público que vai depois falar, porra, mas que merda. A Emma Stone era ruiva. Aí ela foi pra fazer a Mary Jane e ficou loura. Geralmente esse público, eles não se empenham também em ficar entendendo o filme. Ele quer ir lá, ver a ação, viu o negócio, quer... viu a historinha de romance, morreu, acabou. Saiu do cinema feliz, falando, adorei o filme, melhor filme que existiu, legal, porra. Entendeu? Infelizmente, a gente tem que pensar que a indústria, ela não tá preocupada, quer dizer, ela se determina vários projetos, ela se preocupa, mas não em todos, em determinados projetos, ela quer fazer dinheiro, isso é óbvio. Eu não tô falando que eles estão errados, não, porque é questão de empreendedorismo, né? Exatamente. Mas voltando ao filme, eu acho que daí acontece todas essas coisas e o problema dele ficar se mostrando mais como Homem-Aranha é uma chance que eles têm enorme no próximo filme de fazer um dos melhores acontecimentos da história do Homem-Aranha, porque deu a entender no final que aquele cara que aparece na cena durante os créditos é o Norman, certo? É, se preparem pro Duende Verde monstro do Universo Ultimate, não do Duende Verde que se veste de Duende. Então, vamos ver qual que vai ser, né? Deixa eu... Daí, ali, o Norman ali sabe que o Peter é o Aranha. Isso aí, se ele não souber, ele Nova York inteira sabe nada, que o Peter... Né? Pois é. Eu quero falar um negócio. Mas não, o Norman Osborn, é o Jon Snow, né? Ele não sabe de nada. Amei isso. Mas ele sabe ali, deu a entender que ele sabe que ele é que o Peter é o Homem-Aranha. O Aranha prometeu pro Capitão Stacy que iria se afastar da Gwen pra não trazer... Final, ele já cagou a regra. Então, pra não trazer... Então, ele caga a regra e vai se arrepender também. Então, óbvio. Pra não trazer perigo pra ela. No final, ele quebra a promessa. Ele quebrando a promessa, então... o Norman vira o Duende sabe que o Peter é o Parker, é o Homem-Aranha. Peter é o Parker. O Peter é o Homem-Aranha. Vai e ele tem a chance de matar a Gwen, que é o que todo mundo quer que aconteça no próximo filme. Isso até pelo Norman, sabendo que o Peter é o Aranha, talvez ele coloque o filho dele na escola do Peter, tem que justamente pra ele poder estar próximo ali, né? É, se continuar com essa mentalidade que tem que estar tudo ligado... Mas pode... Vai continuar, cara. Você acha que não? Eu cravo com você, filho. Cravo com você fácil que isso vai ser o que vai acontecer no próximo filme. Eles vão ligar mais ainda, cada vez mais. E Lex que é isso que vai acontecer. E com certeza já... Agora, convenhamos, hein? Se você não tem o ator pra interpretar o personagem, não seja incoerente de fazer um vídeo empresa da Oscorp mostrando uma silhueta do dono da empresa. É, tipo, ele é meio garra, né? Mas ele é meio uns vilão assim, cara. Mostra o cara, ele entra na empresa, tem lá uma silhueta do Norman Osborn. Porra, não tem um ator, não faz, né? Ele não tá doente mesmo? Ele tá doente, né? Quase fala, morrendo. Não, ele tá doente, porra. Tá ruim. Pois é, é que eles... Eu não sei se eles quiseram. Se eles querem que a gente fique esperando por ele mesmo. Ali no final dá a entender que é ele. Mas também tinha bastante gente comentando, tem bastante texto na internet sugerindo outros vilões, já que eu leio pra, que nem eu ouvi por aí. É uma carta coringa. Eles podem usar qualquer outro vilão agora, que pode ter sido o vilão que apareceu no final do filme passado. Eles podem usar o Mistério, que poderia entrar na cela fechada. Eles podem usar um monte de outro vilão ali. Só que o problema é que vai esbarrar novamente no ele estar conhecendo a história do pai do Peter. Eu acredito que eles ainda vão explorar isso, né? É bem provável que seja o Norman por causa dos pais do Peter, porque tem que mexer nos pais do Peter agora. Agora que eles abriram o caminho, tem que trilhar. Agora, você falou de abrir caminho, cara. Teve uma cena, Piegas, porra, velho. Piegas é pouco, né, velho? Mas tá bom. amigão da vizinhança, vamos dar uma moral pra ele, né? Porra, levantar os andaimes, todo mundo, pro Homem-Aranha passar, puta que pariu. Ô, dá uma fase foda de videogame aqui. Ai, né? Cara, exatamente, exatamente. É meio que a fase de videogame. Mas tá, como se diz? Como ele é um amigão da vizinhança e todo mundo... Pra mostrar o herói. Lá, lá, lá, lá. A gente já não tinha visto isso no filme do Raimi mesmo, né, no primeiro. Pra mostrar que lá ele inspira as pessoas. E aí, é bem... Nossa, o cara que ele salvou o menino é bem um cara que comanda uma das gruas, né? É, lógico, é o Dewey do Southland. Porque tem que estar tudo amarradinho, cara. Por que não? Exato. Nova York é uma vila, né? Você encontra, ô filho. Não, é tipo minha casa, entendeu? Eu encontro todo mundo que eu vejo, que eu conheço. Entendeu? Tudo conhecido. cara, mas tá, tirando isso. Mas a cena foi legal ver ele... tentando voar lá todo regaçado, né? Tudo pois bem que... A morte do Stacy foi legal, porque o Dennis Leary é um bom ator, juntou com o Geff, estava bem. Pois é, o maior problema pra mim mesmo é o vilão, cara. Os motivos dele não são motivos necessários pra ele fazer tudo aquilo lá. Não tem motivo pra ele querer criar um exército de lagarto. E no fim, as pessoas que ele contamina não acabam dando em nada. Ai, cara, esse negócio do lá, puta... Entendeu? Não tem, ele joga lá, contamina uns 10 policiais ali. Deu entender que ele não queria fazer aquilo, né? Deu entender que a consciência malvada é aquele negócio de diabinho e anjinho. O diabinho falou, não, você tem que fazer, você precisa de um exército de lagarto. Não, mas pra quê? Pra quê, né? Pra quê? Eu sou um exército, vou descer lá e vou matar nazista. Porque não faz sentido nenhum ele querer um exército de lagarto ali no meio daquele filme. Cara... Quer dizer, nenhuma hora tem motivação. Da ideia sem noção. Não tem nenhuma hora tem motivação ali pra ele querer ser o vilão. A motivação é o seguinte, ele quer criar uma raça sem falhas, né? Uma raça que se você cortar o rabo cresce de novo. Nossa. Basicamente então, isso. Então cortar o rabo do macaco vai ser difícil, né? Nossa, que horrível! Ai, cara, eu preciso parar com esse negócio, cara. Mas é tipo assim, a motivação é meio sem noção, esse negócio de voltar com ele, ai, nossa senhora, eu tenho minha consciência, ela tá falando. Ai, cara, que chato, vai. Pois é. Tá chato pra caralho. E ali na cena final ainda, você viu que dá uma passada de câmera no pescoço dele, ainda tá com escama de lagarto ainda. Levemente escama. Levando aí pra uma outra interpretação, né? Aquela figura nas sombras lá. Que pode continuar sendo a consciência dele. Exatamente. Eu sinceramente, eu não pensei no Norman Osborn. Depois que eu vi pessoas falando, é que eu fui pensar. Eu não tinha pensado no Norman Osborn. Porque o filme cita tanto o Norman, né? Eu tinha pensado que era a própria consciência do lagarto, né? Ele agora vendo ela, né? e o lance dos pais? A gente tá no fim do filme e ninguém ficou sabendo. Não, fica pro próximo. É meio Prometheus, entendeu? No próximo a gente vai discutir bastante coisa. O único problema nesse é que... ainda não. Foi o que eles mais prometeram, foi entregar isso daí, né? A história nunca contada. E no fim... Tudo agora que tem Prometheus no nome, você já viu, vai dar merda. Vai dar merda. Pois mas assim, é o que eu falei, eu gostei do filme, eu sei que tem falhas, muita gente não vai gostar, muita gente vai gostar, mas eu gostei, verei de novo, com certeza, pelo menos mais umas duas vezes, porque eu gostei mesmo. Eu devo ver de novo eu também. Eu vou te falar, eu lacrimejei umas três vezes, cara. Não, eu vou ver, eu tô muito fresco ultimamente. Vou ver com certeza. Eu acho que eu realmente... Gostei do filme, gostei do Andrew Garfield, eu gosto do Andrew Garfield já de tempo, eu gostei dele com o Peter Parker, gostei da Gwen. As cenas que os dois estão juntos são as melhores do filme. Olha, tem gente falando que é um casal sem graça. Não, tá louco. Cara, eles não precisam de falar pra você conseguir ver que eles têm química. A química dos dois tá realmente muito boa. Porra, velho, não é à toa que esses filhos da puta estão namorando. Pois, eu tão certo, né? Cara, os dois estão muito, cara, muito em sintonia. Pô. E assim, mostra meio aquela paixãozinha adolescente, mas é o quê? Eles são adolescentes, isso aqui é o quê? Não. Apesar da Gwen Stacy ser bonitona, mas ela tem aquele quê dela de, como se diz, de timidez. E o Peter é um garoto super inteligente, mas tímido. Isso é, ali é, eu acho que é o grande ponto alto do filme, é mesmo essa relação dos dois. Viu? Já são, consegui... são dois atores bons. Oh, nossa senhora, sem dúvida. E aí, olha que eu não vou comentar outros filmes aí, né? Porque eu não gosto de ficar falando mal de outras coisas. Mas é isso daí, esse foi nossos comentários sobre Espetacular Homem-Aranha. É. Assistam, por favor, e depois venha comentar aí no site. Comente aí nos comentários, ou lá no Facebook, no Twitter, o que você achou. Se você concorda com a gente, comigo e com o Arley, ou se você concorda com o Alexandre, ou se você não concorda com nenhum de nós três. Ou entende? Se você concorda em partes com cada um. É, ou você tem uma visão totalmente diferente, não acha que a gente só falou besteira, que você tem uma visão melhor e quer compartilhar. Mas eu acho que a pessoa vai nessa opção. Compartilha. Não, mas porque... tem que dar argumento, né? Não, tem que explica pautar. Aí por quê, pô. Tem que dar argumento. Os meus podem ser uma merda, mas eu tento. É, não vai fazer igual... Argumenta aí. Não vai fazer igual uns e outros que põem aí, ah, eu acho que tudo que vocês falaram foram uma merda porque vocês não sabem nada. É, então, oxe, então fala aí o que você sabe. Metade é massa, metade aqui é massa. Então, paute seus comentários, porque como o filme dividiu tantas opiniões assim, é legal ver outras opiniões de outras pessoas e por que que ela achou aquilo. Interessante. Pra isso que esses filmes são feitos, pra fazer a gente ficar discutindo e vendo o filme um monte de vezes no cinema e dando bastante dinheiro pra Sony. Pois é. É, eu queria deixar registrado que eu gostei muito de saber que lagartos fazem som de rato. Uma vergonha foda, né? Sonzinho igual... Não, lagarto faz som, velho. Essa é a minha pergunta. Qual é o som do lagarto? Se você souber, deixa upa no YouTube, upa... Forchero, que é o lugar, qual o barulho do lagarto? E posta aí pra gente que a gente quer conhecer. Então eu fiquei curioso também agora, cara. Nunca parei pra pesquisar isso. Se alguém postar uma música do Doors, eu vou curtir bastante. E se alguém entender a piada que eu fiz, eu vou curtir mais ainda. Não, é isso aí, pessoal. A gente volta em um outro filme no final do mês. Não precisa nem falar que vai ser surpresa, todo mundo deve esperar qual que é já. Mas enquanto isso, tem Alerta Vermelho saindo, tem um especial sobre o Espetacular Homem-Aranha lá no site, com Alerta Vermelho sobre a primeira trilogia, que a gente comentou todos os três filmes junto com o Eduardo Salles. Tem trailers, tem notícias, tem crítica do Alexandre, que já tá lá no ar. É, tem a estreia do quadro que você... Tem o quadro que eu fiz, todo empolgado quando eu saí do cinema. Porra, esse povo aí tá demais, vi. Tá trabalhando pra bosta. Tem coisa pra caramba de Homem-Aranha lá pra você enjoar de ver Homem-Aranha. Então, visitem. É. Até a próxima. Vai ter. Friendship. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like guys. Look out! Here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big hang-up. Wherever there's a hang-up.